7-3 do colão 2-6, controle no 2-0, decimal 8. Colão 2-0-8, bom dia, bom trabalho. Obrigado, momento. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolado da sua escuta. 5973, bom dia, contato radar, Serapuca, suporte 330. Sem restrições para o 330, na PUCA, Rio 5973. 981 para o TAC, com 2 a bordo, 350, Alter, Natureza. 9811, segue o Boeing da Gol, finalizando o flashback, via parte 1, indo até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom gol. Afirmativo, siga no gol, parte 1, Índia 285, 020, 989. Passarelo 2223, para o táxi 42, 6 horas, Salvador. 2223, aguarda para o início do táxi, número 3 no ponto de espera. Bem, a gente vai aguardar sua autorização para o início do táxi 2223. Para o táxi, o gol 9759, 1972 a bordo, 4 horas e 15 minutos, confio. 73, devido a tráfego do Nagas do Centro, mantenha a saída. Ciente, mantendo a saída, Rio 5973. Pátio 1, Índia, disposição 295, obrigado, bom trabalho. Salve, Salvador, muito boa, bom dia, boa noite, com a atualização, Porto Seguro. Moro 649, Porto Seguro, prepara Zael, Leda, Videve, aguardando cópia. Zael, Leda, Videve, aguardando. Passaredo 2223, autorizado o táxi, reporte no através do portão 612, ajuste no 020. Portará no através do portão 612, 1020, 2223. Passarelo 2223, segue táxi na retaguarda do bonde da Rio, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, morro. Sim, no Rio, ponto de espera, monitora 1895-223. Estacionamento critério chama táxi, Eco Tango. É 49, pronto, cópia. Afirmativo. Mono 649, autorizado por seguro, via Peruísque 50, pós conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Bidev, aciona 5060, controle 120, decimal 8. E a Nagueta no 1, bom dia, Matheus Pontesera. Decola da 5060, curva direita do perfil da El, após dentro de 10. Aciona 5060 e o controle 2018, ou gol 1649, posição 62. 1649, protegimento correto, reporte pronto. Reportará, 649, já estou. Na Lima, tá, hein? Na Lima, tem 98, ó. Ano 759, decolou 31, controle 1208. 08, muito obrigado, excelente dia. E o 5973, chama o centro recife 12685, alterna 12545. Já tá passando, passa para ingresso no 17. 1268-2545. Mário 1685, secundário 12545. Mano 2685, 2545, bom dia, Rio. Controle, gol 1759, decolou na sua escuta. Jogar é o centro, gol 1759. Bom dia, informação Juliette, Teresina, pronto, cópia. Federal 9970, autorizado Teresina, via Zulu 20, nível 340. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perto de saída Momo, transição Nenim, aciona 5043, controle 120.8. Vamos acionar o código 0121 no 510, ajuste 1020, 1020, corredor Vera Cruz, Interlagos, eu pode usar algum campo. Vamos autorizado o ingresso, agora está observando 7 pronto. Corrigindo, cruzamento, Quebec, Mike na Lima, solo 1211, corrigindo 1219. Um, 9811, Rio, decolado 331208, bom voo. Obrigado, Luiz, bom trabalho. Controle Rio, controle Salvador, Rio 9811, decolou na Momo. Rio 9811, contato radar, voa para o 390 via saída Momo. 390 via saída Momo, Rio 9811. 9970, no Pátio 3, autorizado o acionamento, reporte para o pushback. Papa Romeu, Eco Tango Eco, bom dia. Segue Lima, pátio principal. Após, mantenha a retaguarda do Boeing, finalizando o pushback. Reporte e quando visual comigo. Boeing da Gol, através do portão 612, ok? O Eco Tango Eco. Visual completo, Eco Tango Eco seguirá o mesmo via Pátio 1, Índia até o ponto de espera. Quando no ponto de espera, torre 118 decimal 95, código chamado 020, bom voo. Segue o ponto, chamar a torre 18. 08, boa semana. Salvador, passarelo 2223, bom dia. 2223, contato radar, para 180, via saída árvore. 180, árvore. Ataque pro Bono 649, está com 49 a bordo, alternando com o Pix com 3 horas e 10 de altura. Bono 649, autorizado VAT, via Pátio 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Entre para o ataque Pátio, Índia, ponto de espera, chama torre 118, decimal 95, com ajuste no 020, no 649. Vixando agora o centro Recife na frequência 125 decimal 45 alterna 13395. Chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3395. Torre Salvador, muito bom dia, Golomia 49, próximo ao ponto de espera da 10, por favor. 970, no Pátio 3, autorizado a pushback, reporte táxi. Prossiga, meu controle de 1289. AV 811, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, bom dia. Bom dia. Sou 759. Sou 1759. Salvador às cegas, chame Recife 125 decimal 1, alterna 133. decimal 95. Salvador, Papa Romeo, Eco, Tango Eco, na Índia, ponto espera da novela. 234, iniciei de imediato. Inicia. Autorizado e chamitado. Autorizado, Brasil 464. No 649, decolou 42, controle 208. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 649, decolou 64. Chegou 649, contato no radar, saída da EL, subo 360. Da EL 360, 649. Recusou novembro, visual com campo. Recusou novembro, chamei torre 11895. 2295 November. Tango Eco, livre decolagem, vento 180 graus, da Momo, subo 430. Saída Momo, 430, Eco Tango Eco. Via Pátio 3, após, segue o Embraer da Azul. Via Pátio 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste na 020, Momo. Passa azul 4235, 110 a bordo, autonomia de 3 e 5 até na Salvador. 4235, autorizado, táxi, via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 020. Salvador, bom dia, Azul 4234, Ponte Zero 90, pronto. Salvador, bom dia, Azul 4234, Ponte Zero 90, pronto. Azul 4234, bom dia, linha decola, Ciclano 0, ventando 70 graus, menos de nós. A linha decola, Ciclano 0, Azul 4234. Uno 649, chame centro Recife em 125, décima 1, alterno 3395. Uno 251, 3395, Uno 649, obrigado. Cool, go ahead. You need to contact the AIS room of Salvador. Não, não, se fizer, você dará a mão de linha e mantém o zero. Vai, Victor Echo, this is round. Azul 4234, decolou 50, controle 1208. Controle agora 1208, Azul 4234, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Bom dia, Azul 4234, contato radar, da PUCA, subo 350. Gerado para 350, na PUCA, Azul 4234. passeio 2223, chama esse centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 288.260, bom dia. Muito bom dia, Esperal 9970. Esperal 9970, contato radarço para o 340, via saída bomba. Ok, pode ser, não, senhor? Contato radarço para o 340, via saída bomba. Para o 340, Esperal 9970. Bom dia, 3304, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020, via chegada BF. Para Salvador Azul 4234. Salvador Azul 4234. Prossiga. Se vocês voarmos Maceió. Aguarde a coordenação com Recife. Obrigado. O 2234 Salvador, Pontinha, voo 2199. Está cruzando 170. Voo 2199, desça para o nível de voo 050, via chegada na área. 050, via. Voo 2199. Azul 4981, desça para o nível de voo 050, via chegada bom. Via chegada bom, nível 050, está chegando. Federal 9970, chama Recife 126, décima 8. 2199, reduza para 230. 2199, reduzindo. Hotel MS3, 1-2, esperando o voo 050, ver chegada a Mari. 050, Mari, pode mais rápido, né? Somente mantém o perfil, né? 312, tem como número 4. A 3304, desça para 2 no peso, ajuste no 021, autorizado sinal MS, reporte de estabilidade. S, 3304. Voo 2199, desça para 3 no peso, ajuste 1021. B, 3 no peso, 1021, já. Tratou Salvador, bom dia, azul 2796, sem tirar informação no Juliet, autorização para João Pessoa. Tratou Salvador, copiou azul 2796. Salvador, azul 2796. Azul 2796, prossiga. Beleza, por gentileza, o controle está operando normalmente em... desculpa, o Solon 211? 1219. Desculpa, meu excelente, obrigado. Aí estamos mantendo o vento. Recepção da final avistando 3304. A 3304 completa com a torre 1895. É. 96, bom dia. A mais cópia, por isso, subida Conde. O 2199, deixa para 2100, entendeu? Autoridade de LS, ou 3304, continua a aproximação, solta numa cadeira externa por embaixo. O tráfico Salvador, bom dia, azul 2796. Rádio 2796, como recebe o solo? Agora 5x5. 2796, João Pessoa autorizado, via Golf 677. Após conforme rota, nível 150. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde. Aciona 0260, controle 120, decimal 8. 7150 autorizado, pela Golf 677, decolado 10, primeira curva esquerda, perfil da Conde, 0260 transponde, 1208, controle azul 2796. 796, fechamento correto, no parte 3, chame pronto. Pode entrar, 2796. Nuno, reduza para 220. Passo 1021, 220 de velocidade, passo 090. Localizador, voo 2199. Voo 2199, contato com a torre, 118, decimal 9. 118, 7. Salvador, bom dia, voo 2199. 2199, estabilizado no INS. Lua 2199, continua a aproximação olhando se está livre. Parado, chamei 2199. Usando 5010, azul 4981. Azul 4981, deixa para 2000 pés, autorizado para LS, porta estabilizada. 2000 LS autorizado, ciente, azul 4981. A 3304, solo 11, direita, 1219. R-3304. Lua 2199, livre pouso, pressão 0, ventura 90 graus, meia Aí pode confirmar 1290 o solo? 121-9. 219, obrigado. Salvador, é o Zan 3304, livrou aqui. Zan 3304, boa, segue via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 073304. Lua 2199, solo 1-3, 1-2-1-9. 2-1-9. Solo Salvador, azul 4, 2-9-6, pátio 3, puxa o metro, funciona, né? Azul 2-7-9-6, no pátio 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, pode táxi, 2-7-9-6. 2-6, pode autorizado, chame metro, 1-2. Motorista mandou, bom dia, tá? 3859, informação, Juba. Tá, 3859, fica para 4 mil pés, ajuste no 021, via chegada bom. 4 mil pés, 021, via chegada, tá? 3859. 4981, chame torre, 1-1895. Gente, 1-1-8-1-5, 4981. 1-1-8-9-5. 1895, obrigado. Oi, Salvador, é o azul 4981, final agora de 5 milhas. A Azul 4981, livre pouso, pistola 0, vento 190 graus, 179. Sente livre pouso no 0, Azul 4981. Salvador Azul 2, 796 para o táxi, POB, de 464 horas, Maceió. Azul 2796, autorizado táxi, via parte 1, Índia, até o ponto espera, torre 1182995, ajuste 10021, com voo. Sente via parte 3, parte 1, Índia, 11895, sente o Azul 2796. Salvador, bom dia, Lisona, escuto, Azul 4981. Azul 4981, bom dia, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4981. Salvador, bom dia, Azul 2796, próximo ponto, espera a dona Zero, pronto. Azul 2796, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, piso 0, vento 160 graus, 159. Gente, autorizado alinhar e decolar, piso 10279. Bom dia, Xanay 6312. 6312, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Vaga. 2796, decolou 21 no controle, 1208. 1208, obrigado, 2796 da Azul. Oceanair 63, 12, livre pouso, 10, vento 150 graus, 11, nosso. Livre pouso, 312. Salvador é o Azul 2796. Controle Salvador, Azul 2796, perfil da Conde. Azul 2796, contato radar. Comparou no 50, via saída Conde. Para 150 da Conde, o Azul 2796. Com referência possível a proa de Conde direto? Após 2000, certo, autorizado. Sente após 2000, autorizado, Conde, obrigado. Mais 981, Juliette, portão 2, faz mal. Ano 2, solo 23, direito, 1-2, ano 9. 29, bom dia. Rodou, bom dia, Xanem, é 312. Fala, Salvador, bom dia, Xanem, é 312. 4359, dispara 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, mais autorizado, 3, 2, 5, 9.